Boa noite, a cabeça da minha pica dura. Todo mundo aí vai chupar minha pica. Abre a boca, cambada de puta. Pra chupar minha pica cheia de sebo, cheia de queijo coalho, desgraça. Abre a pica, abre o cu, desgraça. Abre a boca, chupa minha pica. Chupa minha pica. Grita, vagabunda. Vagabunda foi feita pra apanhar, desgraça. Bora todo mundo abrindo a boca e chupando a minha pica, desgraça. Desgraça. Chupa, fica de quatro, me dá o cu. Suas puta! Desgraça! Negócio de risada pra mim, se você tiver na minha frente e der risada, eu enfio minha pica parecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta! Minha pica de madeira vai entrar na sua boca como se fosse um alho pegando na pele de um vampiro, de um demônio, sua vagabunda! Negócio de... minha rola, desgraça! Minha pica! Você quer chumbo de pica? Você quer chumbo de rola? Vai dar risada na casa da desgraça! Rapaz, eu queria fazer um depoimento aqui. Porra, velho, você sai com a desgraça da mulher, aí beleza, vai pro bar, pá, toma uma cerveja, duas cervejas, paga uma desgraça de uma vodka, de uma rosca, paga um negocinho, pá, a mulher achando que tá podendo, não sei o quê, aí você chega agora, vamos fuder, vamos pra um lugar, ficar sozinho, trepar, cruzar, a casa lá, fuder, vamos fuder, porque puta você fala que vai fuder. Negócio de, vamos namorar, vamos fazer amor, amor é desgraça, vamos fuder. Aí beleza, você chama a desgraça da mulher, aí chama pra fuder, a mulher fala, beleza, vambora. Aí quando chega no motel, a mulher, tô menstruada aí não, aí não pode, aí não tem condições. Aí eu chego pra ela, minha filha, nobre é o guerreiro que suja sua espada de sangue, sua puta, vira a buceta que eu vou esbagaçar ela toda. A mulher, eu tenho nojo. Tem nojo de que desgraça, rapaz. Você senta na pica, chupa uma pica, dá o cu, chupa a pica de novo depois de ter dado o cu, mela a boca de galo, engole a gala, senta na pica, eu como seu cu, você chupa a minha pica com gosto do seu cu e você vai falar que tá com nojo, mas se fuder, rapaz. Aí eu falo, então me dê o cuzinho aí, que eu vou meter nesse cuzinho, já que você tá com nojo, eu vou meter na sua buceta. Aí, não sei o que, cu eu não dou não. Cu é sagrado. Sagrado o que, desgraça? Você é puta, puta não tem desgraça nenhuma sagrada. A puta foi feita pra fuder, cair no pau, fuder de novo, cair no pau, fuder, cair no pau, fuder de novo, rapaz. Pra se fuder, desgraça. Aí, não sei o que, eu falo, então beleza, beleza mãe. Só vou enfiar a cabecinha, mas... pica não tem ombro, eu enfio a desgraça da pica toda, esbagaço, esfolo, estrago, desgraço, bagaço essas puta. E embora galera, que hoje é sexta-feira, desgraça, esfolo essas puta de pica. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Você usa droga pra comer alguém. Você malha, toma veneno, faz a desgraça toda pra comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, pra menina olhar, ele é caridoso, ele tem pensamento social, vou dar pra ele, pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém. Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou fuder, puta, eu vou comer todo mundo, desgraça. Então a ideia é essa, façam tudo na intenção de esfolar uma buceta, desgraça. E como dizia o velho Cazuza, A minha pica está cheia de ratos. Ora, mãe, me dá o cu. Abre esse cu que eu quero comer. Eu não dou o cu. Você não dá o cu, é a mesma coisa eu chegar e almoçar e depois não ter uma sobremesa, não ter um docinho de goiaba, não ter uma cocadinha pra eu comer. Vai tomar no seu cu, rapaz. O seu cu foi a melhor parte que Deus já fez. Ele é macio, ele é redondo, ele é gostoso. Ele é maravilhoso. Então arregaça esse cu que eu quero comer todo. Desgraça! Eu vou encher minha pica no seu cu, que ele vai fazer um tubo pros seus órgãos internos todo, desgraça. Ele vai bater no coração, ele vai dar bom dia pro fígado, ele vai dar uma boa tarde pro rim, e ele vai dar uma boa noite pro seu intestino, sua desgraça. Arregaça o cu que eu quero fuder, que hoje é sexta-feira, desgraça! Rapaz, eu fico só observando, meu irmão. Eu vou pra academia, chego na academia, o que mais tem é aquelas desgraças. Daquelas putas que vai com lencinho pra academia, leva um lencinho, na hora que vai usar o aparelho, passa álcool no aparelho pra matar os micróbios, matar a bactéria, se pudesse, detetizava até o aparelho, metia um carrapaticida, um esperticida, uma desgraça que fosse, chega em casa, passa monange, passa esfoliante, passa jequiti, passa aloe vera, creme de ervas na pele pra ficar limpinha, sem micróbio, pra tomar chá de colágeno, toma colágeno, brubelly, toma brubelly pra poder emagrecer, toma isso pra ficar limpinha, bonitinha, banho com sabão Dove, toma banho com sabão Dove, esfoliante, aquele que é cheio de pedrinha pra limpar o corpo, limpar a face, e na hora de dar buceta, essa puta não tem negócio de putaria. Pede pra enfiar pica no cu, na boca, no cu, na boca, no cu, na boca. Eu enfio a pica na buceta, ela chupa minha pica com o sebo da sua buceta. Depois enfio no cu, ela chupa minha pica com o gosto do cu dela. E não tem putaria com minha cara. Aí agora chega na academia, fica de putaria querendo passar o quilo no aparelho. Vai tomar no cu, desgraça. Vai se fuder, rapaz. Que viagem, meu irmão. Isso me estressa, viu? Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça de uma desgraça, de um filó da puta, de uma miséria como o Railan. O filó da puta da desgraça é lateral direito e todas as bolas ontem essa desgraça conseguiu errar. Filó da puta, você não tá dando seu cu certo não, desgraça. Você tá sem força, viado. Sua desgraça, eu chego e mando o cara renovar seu contrato. Você ganha 500 mil, 10 anos e você me fode. Até lateral você erra, desgraça. Tinha que pegar você e botar meio-dia pra cruzar 10 mil bolas. Quando você estivesse cansado, dava uma paulada no seu joelho e mandava você levantar pra cruzar mais 10 mil bolas. Sua desgraça, seu filho da puta. Tinha que ter um simulador de cruzamento, viado, pra botar na sua casa, pra você ficar de manhã, de tarde, de noite, cruzando, sonhando, cruzando, dando cu, cruzando, almoçando, cruzando, rezando, cruzando. Você tinha que fazer tudo cruzando, desgraça, pra ver se você acertava, fila da puta, desgraça, miséria, Ailan, desgraça, Ailan, desgraça. Você é o novo Daniel Alves, fila da puta. Sua desgraça, mas assim, viado. O próximo dia que eu te encontrar, eu vou dar uma paulada no seu peito pra você aprender, viado. Sua desgraça. Aí eu fico outros caras me xingando por causa de você, seu fila da puta. Sua desgraça. Você vai ver, desgraça, no próximo jogo. O primeiro cruzamento errado que você errar, eu vou fazer um voodoo pra você, vou enfiar um espeto no seu cu. Sua desgraça. Nunca mais você vai jogar bola, viado. Aquele abraço, Jack Lane manda brasa. O aviso tá dado, Voelan, se prepare. Paz, é impressionante como a desgraça do presidente do Vitória, aquele desgraçado que só tem osso, parece um chupa-molho, só pelanca e osso, vem falar que a transferência do filho da puta, do corno, viado, do Vitor Ramos é interna. Como é que a desgraça do cara... Tá da transferência interna, seu desgraça do cara veio do time do México, desgraça! O cara tava emprestado ao Palmeiras, desgraça! O cara não pertenceu ao Palmeiras não, porra, o contrato terminou em 31 de dezembro! Seu vovô mudico da minha pica, viado! Seu desgraçado! Você parece a Desi Gonçalves, homem, desgraça! Morreu, esqueceu de ter ar, desgraça! A desgraça do contrato podia estar no inferno, na cabeça da minha pica! na desgraça que fosse, no Calafate, Calabetão, Sussuarana, Jamaica, Bolívia, com Pablo Escobar no inferno, desgraça. Mas a desgraça da transferência é externa, miséria. O México fica onde? Em Jacobina, é desgraça. Você é maluco? Desgraça! O Boba é! Desgraça! Ah, desgraça, desgraça! Aquele abraço, Jack Lane manda brasa, Bahia rumo a tríplice coroa. Aquele abraço. Hoje é sexta-feira, desgraça! Hoje é dia de lascar todo mundo, desgraça! Comer cu, comer dois, três, cinco cu, desgraça! Bagaçar essas putas! Pegar um pedaço de maçaranduba e quebrar no pescoço de vagabunda, rapaz! Puta tem que se fuder, tem que cair na pica, desgraça! Tem que apanhar, desgraça de Maria da Penha! Maria da Penha pra casa da desgraça! Puta tem que se fuder na sexta-feira mesmo, desgraça! Ir pro posto, tocar fogo na bomba do posto, explodir e matar todo mundo, desgraça! Hoje é sexta-feira, hoje é dia de ser preso, hoje é dia de dar garrafada nos outros, de quebrar essa desgraça dessas placas de político na rua, essa desgraça! Hoje é sexta-feira, de botar o dedo no chicote, cheirar e bater poeta, desgraça! Cabecinha, hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, 13, desgraça! Hoje é que dia que o cara, quando não arranja a mulher pra fuder, vai no necrotério, desenterra o morto, mete lá desgraça no morto, depois enterra de novo, e a pica fica cheia de sangue, cheia de morotó, cheia de formol, que o cara vai necrofilia, mete lá desgraça, o cara não tá nem aí, o cara mete lá desgraça, come o cu, a buceta, a boca do morto, só tem osso, só tem desgraça, o cara tá metendo, fecha a feira 13, Halloween, a pica entrando, a mulher vai chupar a pica achando que é cast chave, mas é sangue do Seja Veratene, a pica do Jason, a pica tá dura, desgraça, a pica de Fred Grug, vai meter essa desgraça da Seja Veratene, hoje a gente dá trans enfiada, meteu o espeto, pega um pedaço de pau, dá uma paulada no pescoço dessa puta, na hora que ela desmaiar, pegar a pica e enforcar ela com a pica, depois acordar ele e falar, hoje é sexta-feira 13, hoje você vai morrer, ressuscitar, que eu vou lhe comer morta e viva, sua desgraça, hoje é sexta-feira, um bora fuder comer todo mundo e falar a pica, acabar com a pica, pegar AIDS, gonorreia, sífilis, desgraça! Outros vão assistir Globo Repórter, mas Jason toca fogo e Jack Lane manda bravo e falar fuder, desgraça, meter a pica, esbagaçar essa desgraça dessa puta toda, desgraça! Rapaz, você se dá conta que é sexta-feira quando você acorda, sua pica tá com mais disposição do que você, meu irmão. Quando sua pica tá em alta. A minha pica aqui tá parecendo um gol de futebol americano que quando vê uma buceta grita touchdown! Touchdown! Desgraça, rapaz! E pra priorar, eu abro a porta do quarto aqui, dou de cara com a diarista, olho pra ela, olho pra mim. Ela com 45 anos de idade, eu, ah, minha mãe, não vou liberar não, hoje é sexta-feira, chupa minha pica. Vem lustrar minha pica com óleo de peroba, sua desgraça. Vem botar cheirinho no meu ovo aqui pra ele ficar tinindo, desgraça, rapaz. Ela olha, me respeita, eu vou dar queixa de você, vai dar queixa da casa da desgraça? Vai dar queixa, eu vou esfolar seu cu, que aí você vai ter motivo pra dar queixa, Maria da Penha, sua puta. Aí quando chega no fim do dia, ela olha pra mim, cadê meu pagamento? Seu pagamento é piroca card, desgraça, dentro da sua boca. Sai daqui, sua puta. Bora fuder, cambada de desgraça, que hoje é sexta-feira, porra! E como hoje é sexta santa, vamos rezar e cantar. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Hoje a gente não pode xingar, hoje a gente não pode desrespeitar o próximo, hoje a gente não pode falar das queridas amigas da igreja, aquelas ilustríssimas que fazem a alegria nossa nas sextas-feiras. Mas uma coisa vem de dentro assim, me consome, me pega assim de jeito na minha cabeça, desgraça, rapaz, que eu não consigo, desgraça! Hoje é dia de comer bacalhau de puta desgraça. Hoje é dia de chupar a buceta da puta desgraça. Ela tá de jejum, ela vai receber o chouriço desgraça, o bife de chouriço no meio da bunda pra acabar o jejum dessa puta desgraça. Desgraça, rapaz. Deus é tão bom, Deus é tão bom que a sexta é santa. Não podia ser quinta santa, quarta santa, terça santa, segunda santa, nem domingo santo, nem sábado santo. Tinha que ser a sexta santa, porque a sexta é dia das putas desgraça. Ela que faz a alegria da gente, desgraça. Ela que tem tudo que a gente precisa, desgraça. Tem buceta, tem cu, tem boca e acabou, rapaz. Puta, você não tem problema, você não tem que fazer manutenção, não tem que fazer nada, você só dá pica e ovo. Ela chupa a pica, come o ovo e lambe o saco, desgraça! Porra, desgraça! Hoje é sexta, eu tentei me controlar, mas não consegui, desgraça! Ah, ah, desgraça! Ah, ah, ah, ah, desgraça! Ô torcedor do Vitória, você que está me ouvindo, ou você é viado, ou você é corno, ou você é puta, ou você é tudo junto, sua desgraça. Vá tomar no seu cu, seu filho da puta, você e seu time de merda, sua desgraça. Ah, botei 40 mil na Fonte Nova, os 40 mil torcedores que você tem, só isso. Só tem 40 mil torcedores, desgraça. Minha pica, meu irmão, vá tomar no cu, eu sou Bahia e não troco meu time por desgraça nenhuma. Aqui o sangue azul, vermelho e branco, desgraça. Vá tomar no seu cu, ah, você tá na primeira, minha pica, pega a primeira e enfia no seu cu, viado, que ano que vem eu vou subir, e ano que vem eu vou batendo em vocês, todos os jogos, campeonato baiano, Copa do Nordeste não, que vocês não vão disputar, Copa do Brasil também não, que vocês não vão disputar, Sul-Americana, ah, vocês também não vão disputar, só vão jogar campeonato baiano e campeonato brasileiro da Série A, vão todos tomar no cu, cambada de fiola da puta, tudo corno, viado, prostituta, ladrão, sapatão, de tudo que não presta é torcedor do Vitória. Corno, saciseiro, fumador de crack, usador de droga, tudo desgraça. Vai tomar no cu, viado. Ah, sou primeira, pega a primeira e enfia no seu cu, desgraça. Que aqui é Bahia. Chego chegando, gozei no canto da sua boca, sua puta, vai chupar minha pica, desgraça. Olha o falsete no cu de sua mãe, sua puta da desgraça! Hoje é sexta-feira, cambada de filha da puta! É o baile da Santinha! Santinha, cabeça da minha rola dura, envergada, torta no canto do seu cu, sua vagabunda! Vamos pro baile da Santinha pegar um combo de ovo, pica e gozo na sua boca, sua vagabunda desgraçada! É o verão, é o sol, é a marquinha de pica da buceta! Ai, eu fico doido com esse verão! Eu vou! Eu vou fuder até a pica sangrar, cambada de puta desgraça! Aquele abraço, Jack Lane manda brasa! E desgraça de forró do galinho, de forró do não sei o que, de não sei o que, BBB, e é São João, é forró, é não sei o que. Eu vou enfiar uma espada, sua puta, no seu cu. Eu vou te dar muito milho assado pra você enfiar na sua buceta, sua vagabunda. Eu vou te dar uma canjica de pica pra você entalar, sua desgraça. Vá se fuder, rapaz! Eu vou te dar um munguzá pra você se lambuzar toda, sua vagabunda! Eu vou te encher de pica, sua puta! Eu vou enfiar pica no seu cu tantas vezes que vai parecer a brasa da fogueira, sua ladrona! E embora, cambada de desgraça, que minha pica tá em chama! Chego chegando, gozei no canto da sua boca, sua puta, vai chupar minha pica, desgraça! Olha o falsete no cu de sua mãe, sua puta da desgraça! Hoje é sexta-feira, cambada de filha da puta! É o baile da Santinha! Santinha, cabeça da minha rola dura, envergada, torta no canto do seu cu!